É só um freestyle, mas parece um som, hein? Ousadia, Hacking House Produz. Presta atenção então, porque os moleque bom aqui tão junto na conexão. Carapicuíba pro mundão. Presta atenção então, presta atenção então, presta atenção, presta atenção, irmão, que o bagulho é tipo problema pro sistema, pros pé rapado. Vai vendo então que aqui só cola juntos aliado. Vou logo no mercado comprar um uísque bem bolado. Vou voltar pra cá, enrolar na blunt, fazer que nem o bagulho eu fiz antes. Eu fiz ontem, até parece déjà vu. Os caras chegam junto, os que não chegam mando tomar um. Nem vou falar porque o bagulho é embaçado. Tá ligado que nós chega junto, tá? Baseado em fatos reais. Tá ligado que é nós. Onde for, aqui eu solto a voz, é. Você sabe que eu estou pra falar, sem ter medo ou me omitir, Não importa o que vão achar, estou aqui. Alguns vão acreditar que não é freestyle. Tá ligado que esses falador não joga pros baile. Deixa pra lá enquanto eu canto. Lá em cima eles vão me olhar e vão ficar tipo no encanto. Eu quero que se foda a sociedade que fica falando mal do que eu faço ou do meus traje. Eu tenho dread, mas eu não sou louco. Tá ligado que eu tô lá em cima, mas eu vim do esgoto também. Que nem os cara, porque tão vendo ali. Mano, eu sou tipo Che Guevara na missão pra fazer a revolução. Não importa quem escuta, o importante é que o meu som é bom, fi. Porque eu tô ligado que você brisa, mas chega junto aqui porque não tem preguiça. É Hacking House, é Ale Reis. Os faladores nós deixa pra depois, pois somos reis. Não importa onde vá, o que importa é o que você tem pra levar. Eu rimo de qualquer lugar, de qualquer jeito, porque isso aqui é um rap bem feito. Ninguém vai acreditar que é um freestyle, mas os faladores eu deixo pra mais tarde. Tenho que repetir, frisar, pra você lembrar. O Ale Reis tá ali só chacoalhar a cabeça. Ele tá gostando do som, ele tá ligado que Godo é menino bom. Não importa onde eu vá, não importa onde eu estou. Tá ligado que aqui eu chego e faço os moleque bom. Os moleque bom. Agora outro personagem, tipo um pesadão. Então tiozão, presta atenção. Na cena de milhão que aqui nós tá agora, é tipo uma facção do rap. Não importa aqui, é só aprendizado pros moleque que vem de antes, mas tô junto pra sorrir. Porque nós é o rap bom, nós tem a noção, tamo na convicção, junto com os meus irmãos. Onde for, onde vá, os moleque é zica, cara. Já dizia Mano Brown há uns anos atrás. Quem vai falar? Que os moleque tão junto aqui pra te complicar. Todo mundo vem somar. Aqui é Hacking House, também é Soma Music. Hack livre, família quatro vidas. Salve, salve. Aqui ninguém cola covarde. Vai, vai, vai, preste atenção no som. É só um freestyle, aqui tem a convicção. Eu vou ter